надо трясти. Azul 9163, Triporado, aos 36, Controle Salvador 208. Aos 36, chamando 208, obrigado, tchau. Obrigado, sala 42, direito no tesouro, falar. 0 cruzamento para 735, chame táxi. Do, corrige, a situação é para sair. Eu acho que é oficial decolado ao 53, chame controle de Salvador, 208. 208, se for oficial. 190.

chegou até 4 mil pés e após curva direita na proa de Leda. Potência. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós, voo 2-1-7-1. a decolagem, vai manter a proa até 4.000 pés e apoio de curva direita na proa de Leda, ou seja. Afirma a proa até 4.000 e apoio direita na proa de Leda, guarde para a decolagem. Obrigado, então bom dia, 230 da Gol. Voltou com 110, 6200. Atualizado, pouso. Pistão 1-0, meia bomba, 1-0 graus, meia dúzia de mais, 6250. Ele pouso 6250. 735, após Quebec, mais Sinalima, solo 121, decimal 9.